de Narciso. O reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Geria e Marco Paulette. Olá, viva! Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espelho Narciso, comigo Nuno Pires aos comandos da emissão, Carlos Geria, Rafael Videira, Marco Paulette e hoje vamos fazer um programa a 5. Temos connosco Luís Miguel, ele vai acompanhar-nos nesta viagem, dar um pouco da sua opinião em relação ao país. Era aquela componente feminina, não era? Que nos faltava. Faltava-nos uma mulher. Faltava-nos uma mulher. Sim, neste... Finalmente! Agora as capazes podem calar-se. Vamos... Não são representadas aqui. Vamos dizer que. Noto muita alegria na minha presença em vocês. Não, e está. E está. Tá. Até porque no fim disto vamos todos ver um copo, não é? Contigo. E pode ser que alguém se safe. Sim. Que é isso que acontece, sempre se juntam homens e mulheres. Vamos dizer que... Não sou fácil, aviso já qualquer um de vocês. Isso todas dizem. Com duas cobalibas em cima. Se tivermos dinheiro, um morrito. Eu tenho dois e meio, o Rafa tem dois. Um favorito. Tudo se faz. Um favorito. Começámos muito bem esta emissão de dizer que, se calhar, não querendo descurar dos outros convidados que nós tivemos até hoje, se calhar Luís Miguel foi o primeiro a ter empatia inicial com todos ao mesmo tempo. Portanto, um gangbang da empatia. Não sou fácil, como eu disse, mas sou um garantido. Mas é, pronto, ok. É só isso mesmo. É só dar meio sinal, não é? Uhum. Então, o que é que... Vou voltar, já há algum tempo que não fazia isto, que é voltar a agarrar neste programa perguntando-vos então o que é que andaram a fazer a semana passada. E agora me deixe-me aqui em xeque. Deixa eu ver o que é que eu posso falar. E o Rafael? O Rafael está a... O Rafael está a olhar para cima de... Foste à tocha, não foi? Foste à tocha? Sim. Havia umas fotos contigo na praia. Para quem não está a entender, passem no nosso Facebook, está lá uma foto de Rafael Videira, muito estiloso. Ele era o cabelo. Não era. Se aquilo calha ser um chapéu de palha, só parecias mesmo um ciganito. Pensa lá nisso. Está bem. Estás aqui a criar algum clima de tensão. Tá. Não, até é bom. Falamos aqui tantas vezes ciganos, se eles pensarem que está aqui um, já não. Estamos a fazer um elogio, no fundo. Sim. Que há ciganos bonitos como eu. É lá. E a chegar a mais gente. Sim. Estamos a abrir o espectro de ouvintes, é verdade. É, e já sabe, não é? À volta de uma carrinha estão várias. Portanto, não é só um. Tu qualquer dia tens uma espera à porta de casa. Ok, a coxina barreira, estás a perceber? Os ciganos lá na altura, eles não tinham casas do governo, estás a perceber? Eram tendas. Aqueles ciganos rijos que cresciam na rua no inverno. Nada lhes pegava, estás a perceber? Aqueles cães da rua castanhos não têm doença. Esses nada lhes pegava. Agora estes ciganitos que agora são uns moles, não é? Com as casinhas. Mas morrer todos. Uns moles, opá, não sei se... Mas morrer todos. Já passámos a cota de falar de... De coisas. Arrancar, de coisas não, de pessoas. Até porque os ciganos são como nós. Adiante. Bah! Discordo. Deixem-me só então ver uma coisa que... Ver não, falar de uma coisa que me aconteceu na semana passada, já não é inédito, aliás, já tinha partilhado convosco, que vi um kit de assar chouriços, até vos enviei à venda numa superfície comercial de daquelas de pôr no carro e tocar andar, que se chama Cash and Carry. Depois tem uma marca associada a isso. E então traz duas garrafinhas azuis de álcool, aquilo parece-me ser álcool. Deve ser. E depois traz. O bagaço podes bebê-lo, não é? Passar um chouriçinho. Então aquilo há um kit de assar chouriços que traz uma réplica da embalagem do álcool em barro. Amigos. Aquilo que eu ia trazer era também um chouriço. O chouriço não sabe ao mesmo se não for feito num porco. Nunca sou ele, pá. E se não for num porquito, não dá, não dá. É no porquito em barro. Se for num porquito em barro, não dá. Ou e no... até porque o tradicional com o bagaço, não é? Se não usares todo para assar o chouriço, no final... Zomba. Passas outra coisa? Não, ou bebes. Isso, pois. Ou bebes, não é? Ou bebes também. E esse gel não... Ah, aquilo é de gel, não é? Aquilo é uma cena de gel. É o petróleo. Petróleo? Não, acho não, que é petróleo. É gel, é um gel. Pá, pois, isso o gel tira a pica toda. Pois é, não é igual. A vantagem deste gel é que... Depende do gel. Há gel que não tira a pica. Eu não ponho gel na em baixo, mas rapaz, pronto, eu ponho... Ai, pois ok, lá está. Olha que essa merda agora... Não comeces. No cu! Eu estava a imaginar, estás a ver, aquele gel na peixota, depois isqueiro e tu... Sim, ficaste com a depilação feita, é verdade. Olha, eu posso-vos, se calhar, contar aqui uma história que o Luís Miguel, se calhar, também sabe. É lá. Que foi... Eu não estava. Não, foi... Estava escondido. Um primo afastado meu, vá, digamos assim, vamos chamado Marcelo, esse. Que numa festa de anos ele tinha aquela coisa de levar o isqueiro na mão e com o dedo indicador meter assim na cabeça das pessoas e fazer que lhe estava a queimar o cabelo. Sim. Só que ele esqueceu-se que, se calhar, as mulheres isso não vai funcionar porque o dedo vai entrar todo lá para dentro e o isqueiro vai ficar ao pé do cabelo. Ora, ele fez isso numa gaja que tinha o cabelo com espuma. Melhor ainda. E aquilo pegou. Só faltava chouriço. E ele teve que andar lá a tentar apagar aquilo. Mas pronto, esse rapaz também sempre sempre foi assim um gajo. Não é azarado, é esgraviado. O azar foi dela, ele. Agora é disseste. Marcelo sempre primou pela criatividade. Exatamente. Estás lembrar? Marcelo sempre foi. Toda a gente conhece do aniversário da velha em que tem o bolo com as velas. Ah, coitadinha, pá. Estão os netos todos, pá, uns 15. A atirar-lhe com aquele spray de lata às coisas. E aquilo, a merda, pega. E a velha foi com o cara. Eu curto aquele silêncio que eu estou assim, olhar para ela e. E ele é que a gente faz? Apaga-se! E ela arde toda e ninguém faz nada. Se calhar não é. Se calhar não é. Vela. Passou a ser, passou a ser. Coitadinho. Ai, está aquele olho. Ai, meu, era assim. Afrontamentos. Ai, não se pula em ar condicionado. Senhora, pá. Fazer 97 anos assim, opa. Gozem com o mal dos outros. É, depois qualquer dia. Eles queriam mesmo aquela casa, meu. Já sabe como é que está a situação em Lisboa. Não podia ser na parte das partilhas. Antecipar as partilhas. Todos participavam. Aproveitava-se, fazia-se tudo mesmo jantar para não estar a combinar depois. E já havia bolo e tudo, dava para celebrar. E lá está, fazia-se a partilha do bolo também. Ou seja, dividia-se tudo. E pronto, e tu, Geria, tu no episódio, no último episódio com Diogo Batáguas, estiveste assim ele esteve assim um bocadinho de fora, não teve? Teve sempre a olhar para o Batáguas. Teve. Ele encontrou ali um gajo do Porto e não sei o quê. Estivemos a ver o jogo com ele e ele estava. O Geria estava a querer ser. Futebol Clube do Porto. Sim. E o Geria agora pensa que por ter recebido elogios de alguns humoristas. Pronto. Eu nunca disse isso. Ele estava assim, deixa-me estar aqui no cantinho que é para o gajo me elogiar. E mandava só aquela bujarda de vez em quando. Sim, aquela de vez em quando. Eu fiquei um bocado mais fora porque, sendo ele convidado, convém ouvi-lo mais dele. Não querias suplantar. Porquê que tu vieste para dentro do estado? Porque vivi para ouvi-lo. Tu ficaste encantado a olhar para ele, a gerir. Não me diste autógrafo. Acho que olha, com o Marco fica chato. Por acaso, eu já estou habituado. Ela é assim. É uma puta. É uma porca. Não, por acaso até gostei do gajo. Não tinha. Por acaso. Não tinha. Não tinhas essa ideia. Não seguia muito bem o... O Batáguas e achei que ele tem um gajo. É um gajo perreiro. É um gajo perreirito, não é? Sim. Normalmente os outros não são. Os outros também são, mas deste aqui eu tinha aquela coisa tipo: este gajo chega aqui e pensa que é o maior e não sei o que. O Geria é aquele gajo que é seduzido por aquele político que vai. Dá um beijinho. Rouba, mas faz! É isso. Desde que seja carismático. Eu até nem gostava dele, mas ele veio cá de uma boina do CDS. Um abraço. E um avental. Um avental de plástico. Só precisa de uma caneta e uma t-shirt. Ah pá, mas basicamente foi isso, uma vez que ele era o convidado, minha, as pessoas estão fartas de não ouvir a mim e ao Rafa e ao Marco, a ti não, ouvirem. Tu falas pouco. Mas deixámos de falar de uma coisa, pá, do sardo do Geria. Deixámos de falar do sardo do Geria. Nós falávamos muito do sardo do Geria. Falávamos muito, mas o Geria estava farto da publicidade gratuita. Enganado. Do seu trabalho. Pronto, aí agora mais enganosa, vamos pôr para baixo. Para baixo aquilo está sempre. Mas é para voltar a falar nisso? É isso? Não. Eu queria só saber se realmente ainda é que se for isso, alteramos o programa para Espelho de Narciso. Espelho de Narciso, exatamente. Narcito, não, é só para saber se. Narcisinho, vá. Como isso nasceu com 3,2 kg, era para saber se já, entretanto, já cresceu. Mas trazia-me a mim agarrado, não é? Sim. Vamos deixar os objetos fálicos. E vamos, se calhar, vamos dar mais um empurrãozinho ao perfeito olhar sobrancelhas. Estas senhoras andam-nos a meter gostos e likes e não sei o quê. Digam alguma coisa, falem connosco. Voltaram a meter. Falem connosco. Venham cá ter os estudos, fazem um programa com vocês. Façam as sobrancelhas deles, eu não preciso, eu nunca fiz. Faz-me por promoção aí à cena. Eu faço, ainda as fijas. Fizeste, olha, por exemplo, temos aqui já um cliente para vocês. Enquanto gravamos um programa, vocês fazem as sobrancelhas ao Luís Miguel. Exatamente. E se calhar eu estou a olhar para o. Não, não, não. Ele disse que uma máquina de cortar relvas. As minhas têm 3 andares. Tinha que ser 2 semanas. Tinha que ser com orçamento, sou consulta. Tratavam de uma numa semana. Exatamente. E durante outra, essa semana estava só com uma. Na primeira semana era só pôr andaimes. Só for ao prédio. Isto dá muito trabalho. É preciso meter o projeto na câmara. É uma obra muito grande. Depois metem-se as férias. Sim, e até porque bem o de maio é feriado, eles também se calhar fazem um ponto. É pá, né? Mas agora com o sol, os tolos dão um jeito, portanto, deixa estar. E isso, depois se calhar está numa zona verde e tal, não se pode ir fazer algo. Não, verde não está. Então paula. Não está. Não tem ninguém que é São Paulo. Isso é uma zona protegida, isso é um parque natural. Sim, isso é um parque que tem sonhos. Pai, depois está aqui a bicharada, não é? É um cultivo. Que é preciso é um cativeiro. É isso, um cativeiro. Se a nível burocrático. Há cegonhas a fazer aqui, ninguém. Não, a nível burocrático é um pesadelo, isso é um pesadelo. A sério? Cegonha? Cegonha. As cegonhas são muito grandes para fazerem um ninho. Oh, e tu me que eles já têm ali um armário da orelha. Sim, eu sei, mas. Hipérbole. É um conceito engraçado. Em que exageramos. Pronto. Estão a ver, quando não há grande assunto. Não há grande assunto. Quer dizer, as conversas vão acabar sempre. Quer falar do rabo do Marco. Quer dizer. Pá, mas não vamos falar sobre o 25 de Abril nem nada. Mas isso é mais interessante que o rabo do Marco, então por acaso. Não é. A independência de um país lá é preciso para agora estares a interromper com a independência de um país. Isso. Independência não, a democracia. Há assuntos que temos que falar. A libertinagem. 25 de Abril. Sempre. E o Avicii. O Avicii. Mas estás a gozar porquê? Não estou a gozar este. A morte de um ser humano é divertido? Não, é. Olha, mas eu achei. Houve quem me disse. Quem me dissesse que o gajo previu a morte dele. Então. Não é difícil, porque ele suicidou-se. Eu também. Não é difícil. Mas confirmou-se. Ah, ele suicidou-se. Confirma-se que ele suicidou e a família diz: ele já estava a prever a morte. Sim. À partida. À partida. Já está na agenda. Acho que esta é terça-feira, não passa na terça-feira. Vou limpar os terrenos na segunda, deixar tudo orientado na terça. Deixa-o andar sozinho, que deixa estar. Mas como é que ele o fez? Não sei. Mas isso quem deve saber é o DJ Nanau, que era o amigo dele. DJ Nanau. Bem-vindo aos anos 90. A referência que só o Geria conhece. Mas, aliás, eu ouvi foi que há também aqui um DJ que é o DJ Cura, não é? Aqui também na zona. Não faço ideia. E não sei. E então falaram com o gajo. Não, esse gajo não é de cá. Não, é. Mas falaram com esse. Acho que o gajo foi um programa da manhã. Porque tinha estado com o gajo. O gajo basicamente, rapaz, esteve com ele. É como eu passava por cara a seguir. Ia passar a música a seguir. E então ganhar, porque eram amigos. Não, mas aparentemente acho que Pete D'Azuc escreveu um comunicado a comparar a Avicii, a Bach e a Mozart. E está certo. É, mas ao contrário. Mas é. Eu ouvi uma entrevista, não sei se era desse, de um gajo que disse que ele foi extremamente influente, porque depois dele aparecer, toda a música eletrónica mudou. Sim, eu acho que ele era muito influente para as penas Mitsai. Que ele levava para as coisas. Calma, 16 gigas ali. Vamos falar um bocadinho a sério sobre isto? Não. Vamos. Marco, já ia chamar a Marco. É a mesma coisa. Olha, agora chamava o Bruno. Estás a ver? Já não me posso queixar. Não, mas isso é doença. Está bem. Diz lá. Minha avó tinha isso. Sim, demência, não é? Isso. Estes tipos fazem. Ah, os DJs? Sim. Quando criam música. Nunca. Só músico. DJ nunca, pois é. Agora, em concertos ao vivo, é que era escusado. O quê? Eles têm uma penezita? Não. A questão é exatamente isso. Vais ver este gajo. A música dele é que está já no computador, vais. Não é? Quer dizer, este gajo já não. Pois. Mas vais ver, os putos hoje em dia vão doidos para concertos de DJ, para apanhar com bolos nas trombas. Porque é a única coisa original que há ali. Não há mais nada. A música. Está numa pen, está em play e acabou. Eles sabem disso. Não, mas tu tens. Já ninguém esconde. E depois gastam ali com as mãos no ar. Tu tens um. Tens o quê? Pela, um David Guetta, tu tens. Opa, sei lá. David Guetta. Sim, não, David Guetta. Eu gosto da forma como estás a Guetta. Só falta de dizer mais dois ou três. Exato, não me lembro mais. Vai lá, tá. Mas pronto. Mas tens não, mas o que eu quero dizer com isto é que isto não é fácil. Ou Tó Pereira? Este tipo de fazer música eletrónica, quer dizer, é mais fácil do que saber tocar instrumentos, de certeza. Vá, não, não vamos entrar aí. Não, vamos por aí. Eu até estou a dizer que não é fácil, olha, cara, olha, tenho algum respeito por aquilo que eles fazem. Deixa-me dizer que uma só coisa só acho que concertos ao vivo é ridículo. É um concerto, é um espetáculo, digamos. Sim, não podemos chamar um concerto, sim, uma instalação. Sim, é só isso. Uma instalação. Eles sabem, não estão a tocar música ao vivo. As pessoas que lá vão também sabem, mas divertem-se. Ele é comparado a Mozart, ninguém compara a Joana Vasconcelos. Porquê? A quem? A Mozart? Porque ele não sabe fazer. Não, o Avicii. Ele não sabe fazer ponto cru. Okay. E não era tão gordo. Estamos aqui a objetificar o corpo da mulher. Ele por dentro era gordo. Ah, não, estavas a criticar. Ele podia ser mais rechonchudo. Ele por dentro era muito gordo. Não se alimentava bem. Claro. Mas a questão é, aquilo não era só fazer música, como assim, ele já podes pôr um cantor, estás a ver? Um cantor? Estás a ficar do internacional, pá! Tu pões ali, porque antigamente é que era só, ias passar música basicamente, não? Ou fazias música, agora não, a partir do momento que tu podes pôr um artista, pronto, já não vou dizer um cantor. Epá, é diferente, parece que a música ele está a fazer também uma música, não é só passar música. Sim. E eu acho que a evolução dos DJs começou por aí. Agora não sei se foi o gajo, quem começou com isto, se foi ele. Não, de pôr a parte vocal, mas não é cada vez que ele ia atuar, levava esse artista convidado, não levava. Não, lá está, levava a pena. É só para vender. Sim, mas para hoje em dia nem os cantores precisam saber cantar. Vamos aqui saber distinguir duas coisas. Ué, lá vamos, ouvir. Claro, uma coisa é um gajo, é um produtor. E que vai realmente reproduzir aquilo que gravou em estúdio ao vivo, levando toda a maquinaria e não sei o quê para fazer aquilo. Que ponto prévio que outra coisa é um DJ que é conhecido por reproduzir trabalhos dos outros e animar uma festa. Um entertainer. Agora o problema é que esses gajos já ultrapassam isso. Eles já te levam coisas pré-feitas e tocam aquilo em todos os sítios onde vão. Tanto é que eles às vezes estão com a mão no ar e aquilo está a fazer passagens. Sim. Pronto, é tipo isso. Isso não é nada. E há vídeos, como é que se chama? Aquele que atira os bolos, a Ok. Esse. Há vídeos, não sei quem foi o gênio que pôs, se foi ele, foi burro, mas foi outro gajo, parabéns. Pôs uma câmera, uma GoPro, mesmo na mesa dele, e vê-se o gajo a mexer nos botões sem mexer. Sem mexer efetivamente nos botões. Ah pá, mas isso é perfeitamente. Mas não sabes o que é que se passa debaixo da mesa. A questão é, o gajo. Ele passa com os pés. Com os pés, que ele é assim. A questão é, o gajo fez trabalho em casa. Ele sabe de coisas. Fez o trabalho em casa, tudo decidinho, é só chegar ali e pronto. É um gajo que prepara as coisas com antecedência. Exato, é um bom aluno. Vai ser castigado por causa disso. Não! Está a dar bolo às pessoas e tudo. Quero um bocadinho de bola. Isto tem várias camadas, não é? O bolo? Mas depois há as críticas porque eles só usam samples, não criam nada. Sim. E pronto. Tem uma criação de animais, a criação lá em casa, quem é que trata dela? Porque antigamente havia essa questão dos gajos não criavam nada, não é? Eles basicamente acabavam nas músicas dos outros e tentavam ali. Exatamente, ir buscar ali. Agora eles criam. Sim. Aquilo é original deles, depois. Sim, mas até que ponto é que um gajo está a tocar a guitarra e pega em alguns acordes que é de outra música e depois junta a outros acordes de outra música e vai. Tá bem, vamos deixar de falar de coisas que não sabem. Tá. mas não acontece isto. Nas costas. Sim, ah, pá, samplam, mas isso se o sample... Ninguém está a falar de sample, está a falar de música a sério. O quê? De roubar? Não, sim, que é uma música a sério? Explica-me lá. Um gajo que sabe efetivamente tocar um instrumento. Mas isso não faz dele uma música a sério. Pode ser um intérprete só, por exemplo. Sim, um gajo da orquestra pode ser, é só intérprete de uma pauta. Sim, porque isso não, tem, isso tá, não faz dele não uma música um a sério. Criativo. O que ele está a fazer é criar, mas não está a assumir que está a ser influenciado. Rafael, a forma como músicas. Ele cria não interessa. O resultado final e aquilo que te chega a ti enquanto consumidor dessa mesma arte é que interessa. Sim. Agora, se estiveres numa performance ao vivo, mas vender então aquilo vale como sendo dois. Uma performance ao vivo, vai lá um gajo que carrega num play, pá, mas isso já é o público dele que é estúpido. Já estás a confundir as duas coisas. Estás a falar de atuação ao vivo e nós já estávamos a falar do processo criativo. Eu estava a dizer que há quem critique os músicos ou os criativos da música eletrónica por só pegarem samples, não é? E o que eu estava a dizer é que há músicos a sério que efetivamente no final sai outra melodia, mas que a inspiração é exatamente essa. Pega o interesse de uma música, o interesse de outra, mesclam e depois. Ah, sim, mas estamos a falar de composição. Certo. Mas era isso que estamos okay. a dizer. Nós estamos a confundir aqui DJs com passadores de música. Não passadores de música. Passadores de música. É o que eu estava a dizer. Precisamos de senhora DJs, para vir passar música. Mas vocês viram nas redes sociais a quantidade de DJs, e não dos criativos, como não estava a falar dos produtores que efetivamente criam música, mas os gajos que só estão a passar música. E de quão ofendidos estavam por haver montes de piadas e estavam, basicamente, o pessoal todo a dizer que ser DJ não é grande trabalho. E os gajos estão a dizer, tu sabes o que é fazer transições entre uma música e outra a noite toda, de uma forma sim, que parece lá com assim um caderno. Ah pá, sim, sim senhor, play boa stop, transição, boa transição. Sim, mas pronto, vamos deixar isso de parte, vamos ouvir realmente música, vamos ficar com os Temples, vamos isso, ficar com I Want To Be Your. Yeah. Trabalho Volcano okay, e o Espelho Narciso já regressa. Humido. Até já. Antes de irmos até à música, fiquem ligados e passem pelo nosso Facebook ou pelo Instagram. Até também, já. Tá. Temples, I Want To Be Your. Trabalha o Volcano e estamos de regresso ao Espelho Narciso. Para quem só nos apanhou agora, passem no nosso Facebook, no nosso Instagram, estão por lá coisas. E estão por lá cenas, acima de tudo. Tantas cenas. Portanto, vai lá estar um tutorial de como fazer um mata-leão por Marco Paulette. Estávamos aqui a falar daquele pessoal que mete emojis nas caras dos seus rebentos. Pessoal, epá, se não querem mostrar a cara dos vossos filhos, epá, simplesmente podem não tirar uma fotografia, por exemplo. É uma boa ideia. E depois as pessoas sabem que tens filhos. Para que é que é esse zoom todo, man? Estamos a falar disto porque Rafael Videira colocou uma foto. Exato, não foi o Rafael, foi a esposa. Foi um amigo dele. Um amigo. Foi um amigo. Que coadotou. Que coadotou com o Rafael. Curiosamente, estávamos todos na praia, só que eu não sabia que ela e a miúda também tinham ido. E pôs isto ali. Estavas na tocha, ela estava em Quiais, não é? Acho que foi no cabelo. E o teu amigo também. E pronto, do peito, estávamos a falar disso, do pessoal que usa emojis nas caras dos miúdos, e Carlos Geria sugeriu o contrário, que é uma família de emojis usar cara de humanos para tapar os seus rebentos. Também tem direito, não é? Nem dá para ver que expressão é que estão a fazer. Porque há emojis mais lindos que as crianças, eu percebo isso, não é? Porque crianças feias. Sim, okay. Vamos acabar com o mito que as crianças são todas bonitas, não são? Não são. Eu pago um bagaço ou um jogo de casa de banho. Um jogo de casa de banho. Há pessoa que tiver a coragem de dizer: ah, teu filho é feito, tiveste muita sorte, com o outro ainda tiveste, com este já não, que cuidado, ai Jesus, até me custa olhar. São todos fofos, pá. Quando não há... Sim, quando convidam lá a casa, pibes o bebê e estás a sentir mal? É pá, tu qualquer coisa que. Não, pá, há uns que nascem feios, depois alteram, não é? Olha tu. Olha o meu caso. Mas depois ficaste bonito. Não, eu fui ao contrário, nasci demasiado bonito. Demasiado. E agora estou ainda mais. Exatamente. Isso não há contrário ainda. Não, mas pá, ele é bonito, mas é burro, não é? Não se pode ter tudo. Okay. Não, mas há miúdos feios, pá, então. Não há. Um gajo tem que. Agora, sou amigo de um gajo que assume que o filho é feito. É isso, até essa conclusão nós já chegámos. É que em princípio há gajo. Sim, claro. Há um gajo que chega à conclusão que, pá, o meu filho é feio, pá. E o gajo está. Mas ele próprio. Pá, o cabrão saiu a mim, cara. E depois ela está sempre a dizer que ele é tão lindo e eu, não, não é. Ou então pelo menos tem essa salvaguarda que se ele é feio. Está só em negação. O quê? O pai está só em negação. Acho que também é que está, cara. Porque eu concordo. Ele é feio. Diz lá o nome do teu amigo. Eu estava a dizer, e entretanto. Ah, ok. Portanto, ele pelo menos está seguro de uma coisa, que é pá, o puto é feio, mas é parecido comigo. Pronto, opa, então, olha. Ao menos é dele, sabe que é dele. E é assim, uma pessoa que tenha esta garantia. Não é esta garantia, pá, que tenha o bom senso de dizer: não, pá, o meu filho é feio, mas eu amo à mesma, pá, vou-lhe dar tudo aquilo que ele merece. Claro. E pode ser que um dia o gajo até fique mais. Sim, o que não falta, pá, aí são fotos de pessoal bonito hoje em dia, vedetas e tudo, tem fotografias horríveis que sim, que era um George Clooney. Pá, tem fotografias horríveis quando era mais novo. E, por exemplo, houve alguém que já passou por este programa que, que o solo dele envolve uma foto dele. E não vamos revelar, mas já foi lá mais para trás. Foi... Por acaso, nem parecia nada ele. Pois não, exato. Parecia o, não sei, o Kurt Cobain. O gajo vendeu a alma viado para mudar aqui. Exato. Mas não sei se já repararam, já que pelo menos quando andava na escola primária. O Geria está-se a rir quando diz isto. Vai. Não, aquelas meninas que eram muito bonitas, que depois cresceram ficaram feias, e havia umas feias que ficaram bonitas. E depois havia as bonitas que se ficaram sempre bonitas e nunca tiveram troco. Mas tens que atacar logo, pá. Porque ele estava a convencer-se. Deixa-me ver, pá. Quem conhece o caixote de lixo do Geria ficaria impressionado. Só para terminar esta coisa dos emojis. há pedófilos que gostam de crianças com cara de emoji, por isso não sei porque é que ponho a cara de emoji, não é? Pois é. Mas gostam muito, diria. Até não gostam. E... Tu estás a ver uma criança em calçãozito com emoji e com uma língua de fora, não ficas doidinho. Mas diria, lá está, eu não! Mas tento compreender que tu, que essas pessoas fiquem. Não estou a falar de mim, atenção. Não, não. Se a PJ toda quiser essa, apanhar o. Toda, como, a maneira como disseste não revela nada que tu. Se a PJ quiser apanhar o. É só para chocar os pais. Ah, para chocar os pais! Para chocar, é. Falar mal dos bombeiros. Mais atenção nos emojis. Exatamente. Que emojis é que eles devem pôr? É uma coisa feia. Para tirar a tesão aos pedófilos. Ah, pá, não ponham, não ponham. Tanto, tanto faz estar ou não estar. Vai, vale tudo, vai tudo, vai tudo. Vai tudo. É aquele calçãozinho, opa. Parece os porcos que é. Pronto, mas não tem, não tem essa opinião que isso não. Não, não, não, não, não, por acaso não. Beleza. Eu nunca me debrucei sobre esse tema. Por curioso, mas diria... quando vejo fotografias de crianças, não penso em pedofilia. Não sei. Não? Porque é, que... é normal. Porque é, acho que sim. É normal. Não, não. Mas posso fazer um esforço, Jari. Não, deixa estar. É pá, deixa estar. Não, não, se o Jari tivesse a olhar esta foto, como é que ele iria reagir? Reavas logo as calças. Não é, não é. Não é, era calça à meia haste e pronto, esgalhar. Não é sugerir, porque sugeria não faz. Sugerir não faz. Sugerir passa em escolas primárias. Não está a ver no Facebook. O Jari encosta-se à rede. Está nos arbustos, não é? Ativo. O Jari encosta-se à rede. O Jari atrás de uma árvore. O Jari concorreu para o porteiro da escola, não é? Não foi aceito. O Jari é sempre uma bola de futebol no carro. O Jari anda sempre com maltizas no. Sim, é como é que dá melhor aos pompos. O Jari é o tipo de gajo que vai às escolas. No fim, assim, para lhe buscar o meu sobrinho. E depois, ah, quem é? Ai, não sei, vou-me embora, estás a ver? Só aquela. Diz que é o Paulito. É o Paulito, do Nono A. Não, não, já é muito velho. Ah, mas aqui é só pré-primária. Oh, estava, enganei-me. Pá. Ah, enganei-me. Não é nesta. É nesta. Queira dizer que ele tem 9 anos. Não, ainda é muito velho. Mas como dizia Diogo Batáguas, a partir do momento que tem um buço, já não é. Já não é? Já não é. Para o filme. Exato. Mas busque por isso, o Paulito Nono A já deve ter um bom buço. Há muita menina com buço, não é? E mulheres também. Não, não sei, não, não é a minha área. Não é, não é. Claro. Faz cócegas no peito. Não? Faz, faz, faz. É mais nas costas do que outra coisa. Mas vá, adianta. Sem a minha barbicha. Bom. Bom, lá está. Emojis, não emojis. É? Já deixámos a fazer emojis. Eu tinha o 25 de Abril, ninguém fala no 25 de Abril. Ah, pois é. Liberdade! Foi para isto que se fez o 25 de Abril. Lá está. É verdade, olha, é. Aqui está. Agora é que fizeste tudo. Não demos valor porque não passámos pela privação. Por ela, da por ela. É por ela. É verdade. É verdade. Mas eu acho que também há liberdade a mais. Olha, está! Está aí. Nós estávamos à espera disto. Tu disseste no tempo de Salazar que era bom. Eu sou daquele partido que não usa o cravo neste. PNR? Não, o PSD mesmo. Ah, PSD. O NSR. Por isso, eu também acho que o 25 de Abril é bom, foi bom, mas o pessoal que abusou. Calma aí, exatamente. Pelo menos é um feriado em que não se trabalha. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que continua a ser bom. Era isso que eu queria perguntar, que é, como é que um facho lida com o facto de ser feriado, não ir trabalhar... O que é que esse gajo faz? É uma dia? Contradição, é uma cena ali lixada. Vai não. Trabalhar, vou, não, não, isto não, não vou trabalhar. Não, tem que ir trabalhar, que é para deixar os comunas, mas não me apetece. Mas isso, isso até me dá gente. Eu acho que é quando a situação não ir trabalhar, somos todos hipócritas. Eu também não sou religioso, mas não é daí nos santos. Maravilha, maravilha. Que categoria. Arreio, sexta-feira santo, não vou. Então vou lá, não. Nem como peixe, nem como carne. Peixe, peixe, é isso, é isso, peixe, é isso. Sim, mas lá está, é verdade, como é que um fascista lida com... Eu acho que se calhar há muita gente que nem sabe muito bem o que é o 25 de Abril. Ai, de certeza. Mas sabe por ser feriado, não é? Toda a gente sabe que o 25, não é? É 28. É para comemorar a ponte em Lisboa. Exatamente. Já tenho saudades daquele vox pop que fartou ali por volta de 2001, 2002. Mas, não, até recentemente fazem isso. A sério? Sim. Nunca mais vi nenhum em que perguntam à criançada pai, do 12º, o que é que era o 25 de Abril? Não, não é? Mas o que é que era? O que é que foi o 25 de Abril de 1974? E depois dão respostas muito importantes. Então foi quando... Quer dizer, aposto que a maioria até acertou. Não, mas porque eu acho que também não explicam bem na escola. Não é uma matéria, acho que passam muito. Pronto, foi o 25 de Abril, aconteceu isto. Tipo, mas sabes que é Lisboa? Sabes o que é que é mais interessante que isso? No 25 de Abril, agora guerras e tal, ultramar. Os putos sabem mais o que é que se passou na guerra do Vietnã não é? Exatamente. Do que se passou nas antigas colónias. Tem a ver com o que consumimos nas Hollywoods. É triste. Ou é Hollywood. Claro, mais triste, pronto. Não saber a história é triste. Mas isso eventualmente vais à Wikipédia e safas-te. Agora, triste é teres ativistas em Portugal que falam de situações dos Estados Unidos como se acontecessem cá. Cenas do Me Too ou do Black Lives Matter e coisas também. Assim. E em Coimbra já há muitas tags de grafites e tal. Sim, antifas e coisas assim. É, e tal. Eu acho, epá, há pessoal que quer andar a limpar aí as paredes. Eu acho que é deixá-las faz sujas, parte, né? Da história da própria cidade, dos estudantes, da forma como eles se expressam. Ah, sim, claro. E acho que limpar não sei, dá-me uma má. Quando passo e vejo as paredes pintadas de fresco? E sim, vejo as diferentes cores, as diferentes tonalidades de branco umas por cima das outras. Sim. Isso é estar a silenciar pessoas que se sentem de alguma forma ostracizadas. Acredito que outras vão pintar paredes a dizer e amo-te Lili, assinado de Tozé. A morte está no teu prato. Pronto, opa, isso, sim, isso é. Assinado de Tozé ou Maria, porque senão até os capazes já dizem. Agora, eu acho que há realmente coisas escritas nas paredes que deveriam permanecer lá. Sim, não. Como na faculdade de letras, no, pelo menos no meu tempo, era esta faculdade já não é o que nunca foi. Lá está. São clássicos. Não, é profundo, acho que sim. Pessoa que escreveu. Esta faculdade já não é o que nunca foi. Há uma ali ao pé do Hotel Botânico que é: amor é arte, arte é merda. Parabéns, portanto, logo. Isto é para apagar, é por amor de Deus. Isto é grande. Chagas Freitas, se quiseres, escreve livro, não, não pintes nas não paredes. É para apagar, isso já é válido. Isso está certo. Amor é arte, arte é merda. Agora penso. Agora vê lá, agora chegas lá. Não, eu não critico, agora tem que ser a coisas que não, façam algum sentido, não é? Não posso. Adoro que estás lá a dizer: o governo só desperdiça dinheiro. Pronto, e efetivamente desperdiça dinheiro a pintar aquela merda para depois ir lá escrever outra vez, não é? Pois. E porque eles tiveram, e aliás, se calhar já foi pintado ali em cima no museu. Ele estava bonitinho, agora está lá a merda escrita, não é? Pronto, e agora vão pintar por cima e efetivamente vão-se notar as duas tonalidades e pronto, está-se a gastar dinheiro. Arte. Portanto, repara que é uma crítica social que efetivamente cria o motivo da crítica. Eles têm que pintar aquilo com cal. Volta aqui isto. És muito Stanley Kubrick para mim. Tem que pintar aquilo com cal. É meter num lacal, sim, com cal. Uma pedra. E de as cal. Latas de cal, pá, isso não existe. Aquilo, é capaz está, não. Não existe. Não sei, eu não faço ideia, mas lembro que antigamente usava-se muita cal. Eu vou confidenciar-vos uma coisa. Tu fazes tags. Não sei se vocês estão a. Não se conhecem essa realidade. Aquela cena do amor é arte. Não, Rafael Videira, de certo não saberá, mas. Vocês os dois, vocês os três, eu acredito que sim. Então. Que era eu e um primo meu, que por acaso é meuzinho. Saíamos de casa para ir às obras roubar cal em pó para fazer bombas de cal. Vocês sabem o que é isso? Bombas de cal? Bombas de cal? Bombas de cal. O que é que são bombas? Garrafas de litro e meio de água. Metade sim, água, metade sim, cal. Sim. Fechavam, abanavam bem e atiravam sim. aquilo e aquilo reventava e pintava tudo branco. Sim, era um clássico. Era um clássico. Mas bombas de cal. Em casa, porque ele tinha que revocar as paredes em casa. Não, mandávamos aquilo para terrenos, para. Sim. É tipo aquelas cenas que tu vês na net de dry ice que os americanos fazem, mas era com cal. Aquilo é tipo momentos com Coca-Cola do passado. Mas o lindo era quando eles metiam cal nos campos de futebol. Das sim. linhas. E os jogadores queimavam-se todos. Não, mas isso não era assim tão lindo. Aviso já que isso não era assim tão lindo. Porque a queimadura de cal aquilo é um. A partida se calhar que também queimavam do lado. Tentei. Ou então alguém aqui lá com o nariz e pensava que era outra coisa. Também queima, deve queimar. Também queima. Também deve queimar. Estamos nos 5 minutos finais. Deste tal, programa. Pronto, queimou-se tudo. Está quase. Então encerramos assim as festividades do 25 de Abril. Com cal. Manel João Vieira tem uma música que, se eu tivesse preparado isto melhor, é uma bomba de paz, que é uma música chamada de cal, não leja ninguém. 35 de Abril. 35 de Abril, Manel João Vieira, se eu tivesse aqui, eu passava. Mas fica a referência. Fica aqui a referência. Eu ouço. Aliás, dia 35 de Abril, calha aqui, em maio. É. Este mês tem quanto? Mais 10, pronto. Não, este mês tem quanto? O quê? De Abril? Tem 30. Sim, 30. 30, portanto será 5 de Maio. Aliás, é o 35 essa questão de Abril. Do 25 de Abril serve também nas tascas, que é o tal 25 de Abril, que é um copo de vinho tinto, um copo de fino. Quando o gajo diz, dá-me um 25 de Abril. Tau! Pá, um copo de fino cheio de vinho tinto. As pumba, coisas copo de fino cheio de vinho tinto. É o que se chama o 25 de Abril, que aquilo leva 25. É 25 litros. bom jogado. Devíamos fazer isso a seguir. Eu só ia buscar o vinho com o copo já o tenho. Eu até queria comer uma chouriçada e ninguém sabe onde pois é. Pois é, pá. Digam-nos onde é que há um sítio em Coimbra onde podemos assar um chouriço e comê-lo. Não tem nada. Sim, não tem nada. Mas estamos a falar um chouriço mesmo, mas a sério, não é? Essas coisas já estão a pensar. Ai, ninguém está a pensar. Não, tem a ver com o tema inicial do episódio dele. Pois tem, dessa chouriço. Demos a volta. Demos a volta. Podes dizer. Tu sabes? Pode ser o mimo ali em cima, o mimo, mas acho que um mimo. Mas já não está fechado. Acho que esta hora não é capaz. Esta hora já não vai ser. Não, esta hora já não há mimos. Não, antes de virmos para cá, está aberto, não está? Antigamente havia coisas abertas até às 3, 4 da manhã. Isso era. E agora também. Mas onde se come disso? Rafael, não era. Onde há mimos. Não sei se come, mas há mimos. O que é que são mimos? Até às 3, 4 da manhã. Ali na Fernão Magalhães. Epá, mimos a 20 euros não me apetece. É capaz de sair caro. Isso tem vinho. Será que isto ia levar para isto lá? Não, isso é na padaria. Isso estás a falar é na padaria. Ah, isso é, pois isso é mimosa. Estava a falar de bichos. Ai, bichos. Tem bicho. Tem bicho? Não tem. Não tem. Até tens de confiar. Não tem. Tens confiar. Mas cá quer dizer, também pode ser. Sim. Pode ser aqui chouriço assado, não é? Pode ser. Vamos a isso. E pelos vistos, um 25 de abril. Exatamente. Então, para terminar. E já agora para terminar o programa. Dias? Não? Vais a dizer. Acho que terminámos bem o 25 de Abril com esta mas questão. Mas queres ir já embora? No copo tinto? Não, ainda temos aí coisas para fazer. Temos que arrumar isto. Para as cadeiras. Nós temos aí só na zola e com fartura para esfregar. És tu que andas a limpar os vidros. Gigi, continua lá com este programa. Continua. Não, acho que está a terminar. Pá. Segue, não está. Tens 3 minutos. Segue o programa. 3 minutinhos. Então explica-me só uma coisa. Os homossexuais já podem adotar crianças já, ou não? Ou isso já saiu aqui em Portugal? Se estiveste em coma, a homossexualidade foi proibida. Há aquela história, não sei o quê, são pais da mesma e dão amor à criança. Espera aí, eu podia guardar isto para o Alagardeiro de quinta-feira, mas esta aqui eu gasto já aqui. Foi aquele senhor marroquino ou egípcio, já não me lembro, que tinha 2 filhos, com a mulher e não sei o quê. E um dia foi fazer uma consulta. E ele já tinha um problema num testículo, mas ele achou, ok, já tenho 2 filhos, também não deixou funcionar. E quando ele foi ao médico, o médico disse-lhe, amigo, você é infértil ou estéril. Há muito tempo. E nunca foi fértil. O senhor é só a cartuchada seca, isso. Ou seja, a mulher teve que fazer os filhos de alguma maneira. E então, foi então acusada de adultério, que nesse país dá direito a prisão. Ah, a prisão. Vai lá, não foi um planejamento até. Não, está-se bem, vai para a prisão. Isso acontece no pátio da prisão. O problema é que era dia das mentiras e o médico estava a mentir. Ou seja, era um folguinho. Provocou essa merda. Vamos ouvir o Nuno. Tu sabes a que dia é que foi, Jeria? O quê? Foi no dia 1 de abril. O que estamos a falar de quê? Dia das mentiras? É de um costuma ser. Então vá, Jeria, queres fechar a emissão? Bom, estava só a falar nisso, porque na questão dos homossexuais. Agora homossexuais, que era mesmo para fechar, claro. Ele vai continuar. Não, só para. Isto é rápido. Dos homossexuais já podem ter adotar a criança e tal. Ah. Porquê é que. Vamos lá ouvir. Os senhores Ayur não podem, porque anda essa confusão toda. Ok, tu comparas homossexuais a pastores da Ayur. Direto. Portanto, homossexual, pastor da Ayur é tudo a mesma coisa. Acho que são melhores, porque eles têm melhores, mais dinheiro. São melhores, são alguns melhores. Têm mais dinheiro, porque há muita pandeiragem que. Reles. E pronto. Pronto, fica a pergunta no ar. Não fica a pergunta nenhuma. Quem quiser responde, quem não quiser. Ficou mesmo. Como é que está o teu namorado, Jeria? Está lá, esta hora está a dar. Está a perguntar-se para que horas é que está no segundo emprego, porque ele tem dinheiro. Tem de sustentar este bicho, não é? A vida pessoal não se escuta aqui. Não, mas para de falar mal da tua gente. Do teu povo. Só para os teus pais não te dizerem. Vamos embora, aqui não se aprende nada. Luís Miguel, foi um prazer ter-te aqui em estúdio. Espero que tenhas gostado. Rafael Videira, Marco Paulino. E caralhadas. Diz lá, que então beijinhos para as caralhadas todas. Não, manda beijinhos para quem tu queres. Vamos fechar esta emissão. Antes de mais, de dizer-vos para passarem no nosso Instagram, no nosso Facebook, por lá estão os episódios. E desejar-vos uma ótima semana. Fiquem muito bem. Vamos fechar com os Grizzly Bear. 3 Rings, trabalho Painted Ruins. Deixem-se ficar. Quinta-feira há tudo à Lagardère. Até lá. See that